Cinecast Cult, do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, começa agora mais um Cinecast Cult. Eu sou o Bruno Gunter e aqui comigo está Harold Stricker. Alô. E também Bruno Costa. Cidade de Deus é o maior barato. Fanfarrão ao extremo, né? Bom, caríssimos ouvintes, como vocês perceberam, o Bruno Costa já adiantou qual é o nosso assunto de hoje. Falaremos do filme lançado em 2002 por Fernando Meirelles, Cidade de Deus. Mas antes dessa conversa, nós vamos para os recados de nossos patrocinadores e já voltamos. Este programa é um oferecimento de Supernovo, o melhor do entretenimento pop nerd você acha em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Filmou, a sua rede social de cinema, acesse filmou.com. Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Este programa tem o patrocínio de Azap. Transforme suas lindas fotos em capinhas para o seu celular, personalizando e guardando momentos fantásticos. Com o celular na mão, uma foto na lembrança e uma ideia na cabeça, você transforma o mundo e o deixa do seu jeito. Azap. Sua imagem, seu jeito. Acesse www.azap.com.br. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Harold Stricker, por favor, diga aos ouvintes do Cinecast qual é a sinopse de Cidade de Deus. Ao seguir a narrativa de Busca-Pé, fotógrafo amador e morador da Cidade de Deus, aprendemos como a criminalidade se entranhou e construiu uma organização poderosa nesta comunidade ao longo de décadas. E Bruno Costa, por favor, conte aos ouvintes do Cinecast qual é a ficha técnica de Cidade de Deus. O filme é brasileiro, obviamente. No ano de 2002, a direção é de Fernando Meirelles. Você tem o roteiro de Braulio Mantovani, a criação original de Paulo Lins. Você tem no elenco Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da Hora, Felipe Hagensen, Douglas Silva, Jonathan Hagensen, Matheus Nastergalli, Seu Jorge e Alice Braga, muitos aqui conhecidos dos nossos queridos ouvintes, tanto de novela quanto de filmes, enfim. O gênero é drama crime, a direção de arte fica por conta do Tulepic, que inclusive já esteve em outros cinecasts também, olha aí, ó, senhor Bruno Gunter. E é isso aí. Exatamente, exatamente. E Cidade de Deus talvez tenha sido o filme mais premiado, ou pelo menos mais reconhecido, ao redor do mundo, né? Filme brasileiro, obviamente. Por exemplo, foi indicado a 4 Oscars, incluindo o melhor diretor, e a Globo de Ouro em 2003, o que é uma coisa fantástica para um filme brasileiro. E ganhou também em 2003 as categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor adaptação de livros, etc., no Prêmio Cinema Brasil. Que mais tarde seria conhecido como... o Cinema Brasil TAM. A empresa, a aérea, passou a patrocinar o evento e por isso o evento mudou de nome. Tá certo. E é claro que outras dezenas de premiações, né? Não temos aqui como ficar lendo todas, porque seria totalmente enfadonho para os nossos ouvintes. Fiquem cientes que ele faturou muita coisa, foi muito reconhecido lá fora. Sim. Eu diria, senhor Bruno Gunter, que tanto Cidade de Deus, quanto Central do Brasil, quanto Tropa de Elite são filmes importantíssimos para a chamada retomada do cinema nacional, né? Central do Brasil, obviamente, porque foi o filme que abriu as portas, entre aspas, para que esses novos filmes pudessem ser feitos no nosso território nacional. E principalmente foi um filme extremamente reconhecido, assim como Cidade de Deus. Você falou de Oscar, por exemplo. Com Central do Brasil, se a minha memória agora não está me falhando, nós também fomos ao Oscar, né, senhor Bruno Gomes? Fomos indicados a melhor atriz com a Fernanda Montenegro. Agora, só fazendo uma pequena correção, Bruno, o Tropa de Elite não é tão bem reconhecido lá fora. E temos um outro filme anterior à Central do Brasil, que é o Quatrilho. Esse sim fez bastante sucesso lá fora também. Sim, Quatrilho. Eu falei um pouco sobre Tropa de Elite porque o Padilha agora, todo mundo sabe, está dirigindo o novo Robocop e foi com o Tropa de Elite que ele conseguiu o status para realmente, de fato, ascender aí a Hollywood e ter outros projetos. Mas estamos aqui para falar de Cidade de Deus e principalmente Fernando Meirelles e essa magnífica produção brasileira que eu diria que é o melhor filme brasileiro moderno. Na sua opinião de vocês dois. Eu sou forçado a concordar contigo. É uma edição muito legal, os atores foram treinados de maneira espetacular, quase miraculosa, a música acompanha o filme muito bem. Eu sou também forçado a concordar contigo, eu acho que o Cidade de Deus vai ser um espelho para outras produções que vão surgir depois numa mesma intensidade, pegada, principalmente com o que o Harold falou, a questão da montagem. Com Cidade de Deus a gente tem uma nova forma de se pensar a ideia de montagem, principalmente nos filmes brasileiros. Não muito antes, mas antes do Cidade de Deus, os filmes brasileiros tinham a ideia dessa montagem mais europeia, né? Intervalos muito grandes para as coisas poderem acontecer, para o espectador poder assimilar a história, pensar em cima do que ele estava vendo. Com Cidade de Deus, você tem uma montagem um pouco mais americanizada nesse ponto, né? Montagem mais rápida, uma aceleração que mantém um ritmo muito bom. Por isso também que o Fernando Meirelles acaba indo para Hollywood, porque ele já tem esse feeling. Ele, no Cidade de Deus, mostra que tem essa pegada. Eu concordo com vocês. É importantíssimo a gente aqui ressaltar e creditar o montador do filme, que foi o Daniel Rezende. Perfeito. Que ganhou o BAFTA justamente pela edição do Cidade de Deus e uma indicação ao Oscar. Sim. E estará em Robocop, senhor Bruno Guanta. Sim, ele, poxa, pra quem não sabe, ele é o editor também do Diário de Motocicleta, do Tropa de Elite, diversos filmes, tanto do Padilha quanto do Meirelles, que são quase que parceiros, né? São amigos. Tem duas pessoas que precisamos aqui dizer do staff do filme, né? Da equipe de produção do filme. Que é a Katia Lund, co-diretora do filme. Ela fez aquele documentário, não vou me recordar, finalzinho dos anos 90 para início dos anos 2000, que é o Guerra Urbana. É fantástico esse documentário, e vejam. Mas o fundamental pra gente citar aqui é a preparadora de elenco, Fátima Toledo. Tirando Alice Braga, Seu Jorge, que realmente são atores, nenhum dos meninos da Cidade de Deus eram atores. E é impressionante o que ela conseguiu fazer. A preparação dela é fantástica, é fantástica. Ela nasceu em Maceió, em 53, se mudou para São Paulo durante a adolescência. É formada em comunicação visual pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela começou a sua carreira nos anos 70, dando aulas de teatro para internos da FEBEM, da onde se vê todo o potencial dela para essa vida marginal. Né? Perfeito. Talvez as pessoas não saibam o que é a FEBEM, né? Ou o que foi a FEBEM, porque ela não existe mais. Ela era uma espécie de reformatório para jovens que cometeram crimes. Eu não sei se era de nível nacional, mas aqui no Rio de Janeiro existia. E era algo terrível para os jovens, né? Sim, perfeito. Se você pegar um pouco da linha de filmes que ela trabalhou, você vai ver que são filmes que têm uma temática, não é semelhante, mas conversam entre eles, sabe? Ela fez Pichote, por exemplo, Além dos Mais Fracos. Ela fez o próprio Central do Brasil, que a gente falou, O Cidade de Deus, Tropa de Elite, enfim, filmes que conversam entre eles, filmes que vão também abordar essa questão da marginalidade ou a questão da periferia. Eu diria que é a questão da pobreza, Bruno. Da pobreza, muito obrigado, senhor Bruno. Isso é importante, porque não são atores, são meninos que nasceram em comunidades carentes, que vivenciaram essa coisa toda, e ela conseguiu tirar dessas pessoas atuações que muitos atores com anos de experiência jamais conseguiram fazer. Isso é fantástico, fantástico. Talvez porque ela sabe explorar justamente essa crueza toda, violência, drogas, coisas obscenas para nós, né, que não vivemos nessas regiões, e por isso até que ela consiga trazer esse lado dramático à tona. Eu acho fantástico isso, fantástico mesmo. É verdade. Veja, é como você mesmo falou, Guinter. De fato, ela ingressa naquele mundo e resgata material bruto para depois ser refinado. Personagens que foram interpretados por pessoas que já viviam naquele ambiente do filme. Se ela fosse contratada para escalar atores de uma ficção científica, talvez ela se embananasse toda. porque não é a realidade dela. Ela está mergulhada nessa realidade desde os anos 70. Quando ela dava essas aulas de teatro para os jovens da FEBEM. Exato, exato. Ela sabe extrair, ela sabe lidar com jovens que tiveram uma carga de violência muito grande, uma carga de realidade nua e crua que uma criança não deveria ter, ou um adolescente não deveria ter, entendeu? Então isso é importante que seja dito aqui. Se talvez o Meirelles não tivesse a Fátima Toledo, o filme talvez não fosse um terço do que ele é. Na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Aliás, amiguinhos, vocês não acham que aquela introdução do filme, da faca cortando a tela, daqueles cortes rápidos, aquilo dali é edição sendo simbolizada pela própria faca que está molando? Muito interessante, né? Perfeito, Harold. Concordo. Essa sequência rápida de cortes que foi usada mostra que o filme é de qualidade, é um filme de arte que a gente vai ver. E é usada aquela técnica que os americanos gostam muito, né? De mostrar um final do filme no iniciozinho e contar em flashback a história toda. É o que a gente chama de narrativa circular em roteiro. A narrativa circular, ela faz exatamente isso que o Bruno Gunter falou. Ela começa pelo que seria o final, o mais próximo do final, e depois vem um flashback montando pra você a situação do filme até chegarmos àquele ponto. Isso atiça, obviamente, a sua curiosidade e faz com que você entenda algumas referências que são usadas no começo do filme ao decorrer do próprio filme. Isso não é novo. Inception, por exemplo, tem essa mesma estrutura. Você começa com o fim do filme, ou o mais perto possível do fim, e depois em flashback você vem contando a mesma história. Então, sim, de fato, Bruno, é uma estrutura que a gente vê muito em filmes hollywoodianos. Diga-se de passagem, eu adoro O Pequeno Conto da Galinha. Porque a galinha, ela está testemunhando o sacrifício das amigas dela. Eu acho ótimo, cara, porque você vê todo o drama dela, naquela barbárie. Eu penso na galinha engolindo em seco vendo aquilo, entende? É, fantástico, é fantástico. Só se acaba a história quando ela foge. Aí pronto, a edição já começa a se diferenciar, os super close já deixam de existir. E aí a câmera vai abrindo, abrindo, abrindo, abrindo, entrando já numa sequência mais ordinária, digamos assim. Exato, exato. E se a gente for analisar ela um pouco mais, ela é a própria história do Busca-Pé, né? Ele era um rapaz daquela sociedade ali, no meio da favela, no meio da bandidagem, convivia, tinha um irmão ligado a essa situação toda, e ele consegue sair dali, ele consegue escapar, né? E é interessante porque na sequência que o Harold falou, que é uma sequência que tem uma montagem muito legal e que o Zé Pequeno tá falando pega a galinha e tudo mais, e é justamente ao encontro dele, né, que a galinha vai e ele fica frente a frente com o que talvez fosse o seu espelho dentro do filme. Contextualizar, começar a exposição mostrando esse espelho da personagem me parece uma sacada muito inteligente. Que se conclui com aquela linda tomada de 360 graus, né? É verdade, muito bonita de fato. As pessoas conhecem como o efeito Matrix, que na época estava realmente em moda. É, e ali tem uma contextualização muito bacana, né? Porque ele se vê realmente entre os bandidos e a polícia, e ele fala, né, que na Cidade de Deus, se você corre pro lado, o bicho pega, e se você fica, o bicho come. E a galinha ali no meio deles todo, né? Bom, e logo após essa cena da galinha, né, que foi brilhantemente comparada com o Busca-Pé pelo Costa, vamos começar agora a primeira onda de flashbacks, né? Onde, nos anos 60, é situado aquele contexto todo do Rio de Janeiro, que talvez quem não more no Rio de Janeiro não saiba, mas, na época, o governador era o Lacerda, e o Lacerda havia desapropriado diversas favelas na zona sul do Rio de Janeiro, e alguns incêndios suspeitos aqui causaram essa desapropriação, e por isso os favelados foram para a área da Cidade de Deus, que estava sendo construída realmente pelo governo. E isso até hoje acontece, né? Seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Fortaleza. Se existe uma favela no meio da cidade que está incomodando, as casas são desapropriadas e os moradores são levados para longe. Não interessa se lá tem condições mínimas para se morar. Se na Barra da Tijuca na época já era difícil chegar, a Cidade de Deus, que é depois da Barra da Tijuca, era mais complicado ainda. Era um local extremamente longe, de difícil acesso, não tinha estrada, não tinha nada para você chegar lá. E é basicamente isso que o início do filme mostra. Os favelados lá da região da Lagoa, aqui no Rio de Janeiro, foram levados para a Cidade de Deus e ali começaram uma nova comunidade, né? E, obviamente, sempre surgem malandros. Sim, sim. O famoso trio ternura que vai surgir ali nesse primeiro momento aí, que eu acho interessante nesse flashback que o Bruno está se referindo, é essa fotografia mais dourada, né? Dando mesmo essa ideia de um momento diferenciado, esse momento de ouro. É um tom meio sépia, né, Bruno? É, exatamente, esse tom meio sépia. E se você perceber a própria atitude desses bandidos, essa coisa de você atacar o caminhão de gás e ali você pegar dinheiro, distribuir para a população. Isso é uma coisa meio Robin Hoodiana, Bruno. É, tem uma romantização, na minha visão, daquela bandidagem, né? Que o Meirelles constrói pra dar essa ideia de uma época de ouro, né? Até a própria música, Alvorada lá no Morro, que beleza. Alvorada lá no Morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. É, e é claro que o tom de sépia remete também a fotos antigas, coisa de décadas atrás. Até porque o filme também fala de fotografia, né, Bruno? Então, nada melhor do que você conseguir distinguir as épocas também através da sua fotografia, do seu diretor de fotografia, pensando isso, né? A gente já viu coisa semelhante naquele filme com o Christian Bale. O Operário. O Operário, exatamente. Se lembram que tinha uma parte do devaneio, da loucura do personagem, que também reproduzia a paleta de cores de uma foto desgastada. Sim, sim, verdade, Raro. Não há nada de inovador nesse sentido. Mas é só um lembrete, algo interessante de comentar. Claro, claro. E também para ver que o diretor de fotografia pensou em situações diferentes dentro do próprio contexto do filme. Então, se você a gente pegar a paleta de cores dessa época do filme, ela é totalmente diferente da paleta de cores aplicada ao momento atual. A favela se torna muito cinza, muito mais escura, até por conta das coisas que estão acontecendo. A bandidagem está evoluindo, querendo ou não, né? Ah, sim. O aumento da violência é bem sensível no filme, né? Adiantando só um pouquinho, mas só para entenderem o comentário que estamos fazendo aqui, no início do filme, nos anos 60, nós estamos diante de três ladrões de galinha. Nada mais do que isso. Depois, nós vemos o início de uma outra geração de criminosos que são muito, muito mais perigosos. E, por fim, nós vemos o futuro do país. Ah, perfeito. E por futuro do país, eu estou sendo irônico. Ali, o que nós temos é a semente para algo muito pior, muito mais organizado e muito mais tenebroso. Eu diria até medonho. Primeiro a gente tem esses ladrões de galinha. Bandidos que vão roubar ali um gás, que vão roubar um hotel, enfim. Mas eles não vão muito além disso. Eles não vão traficar, eles não vão se organizar. Vão jogar bola com os garotos no meio da rua, tentando se disfarçar da polícia, correndo atrás de um rabo de saia, enfim. O Costa, isso é conhecido como o crime desorganizado. É, exato, é um malandro. Justamente o oposto do crime organizado, que são as facções, a máfia e etc, etc, etc. E aí a figura do próprio malandro. Percebam que no começo do filme, os próprios diálogos falam muito sobre isso, né? Malandro não para, malandro dá um tempo, né? Então tem essa coisa da malandragem, aquele cara que quer ganhar a vida dessa forma mais malandreada, né? Você vê que tem um respeito, sim, por outras figuras, como, por exemplo, o Marreco, se eu não me engano, respeita muito a figura do pai e quer incentivar que o irmão tenha uma vida diferente dele. Ele falou, olha, eu só não estudo porque eu sou burro, eu não consigo, e eu tô nessa, mas tem que respeitar o pai, a gente tem que trabalhar e tudo mais. Então é diferente, querendo ou não, é diferente. Tem até um que se converte, fala, olha, eu vou sair dessa vida, eu vou me entregar a Jesus, isso aqui não é pra mim. Então não existia esse glamour todo. Se você for analisar esse período, e aí o que eu acho que o Meirelles faz uma narrativa muito interessante, ele vai aumentando aos poucos, gradualmente. E gradualmente no primeiro ato também. Até o final dele, ou mais ou menos na metade pro final, a gente tem aquela questão da morte de um bandido e ela não tem nada de glamour, o cara tá jogado no chão, todo arrebentado de tiro e tudo mais, com meia dúzia de pessoas ao redor dele. Isso nem vai ser noticiado, provavelmente, sei lá, não vai aparecer em lugar nenhum. Era um bandido comum. Vamos conhecer o Ternura, que o Costa já disse, que é o Marreco, o Cabeleira e o Alicate. Sendo que o Marreco é irmão do Buscapé. E também vamos conhecer dois personagens importantíssimos para o filme, que é o Dadinho e o Bené, que são dois meninos de não mais do que, sei lá, 8, 9 anos, seguindo o trio Ternura porque eles achavam aquilo ali legal. Ah, é legal ser malandro, é legal ser bandido. É, eles chegavam a se divertir com isso, sendo que a figura do Dadinho, de fato, me parecia realmente já ter a aptidão pro crime, né? Ele nasceu ali entranhado, ele já queria ser um criminoso, né? Ele tinha aqueles homens como modelo de vida. Esses caras são o ideal, onde eu quero chegar. E eu posso até ultrapassar eles. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acredito, Bruno, que o trio não chegava aos pés do Zé Pequeno. O Zé Pequeno era uma alma totalmente corrompida. O trio ainda tinha algum escrúpulo, entendeu? Verdade. Tanto é que um deles foi para a religião. O Zé Pequeno, por ser criança, por não ter sido educado adequadamente, ele era um monstro em forma de criança. Sim, é, basta ver a cena do motel, né, Harold? O Zé Pequeno não se espelhava naquele trio. Na verdade, ele almejava a liderança do quarteto, sendo ele, claro, o quarto membro, né? Uhum. É porque talvez o Dadinho já era mais, não vou dizer inteligente, mas ele já era mais sábio no sentido de ser criminoso do que o Trio Ternura. Porque o Trio Ternura, eles, na verdade, não tinham um objetivo. Eles viviam o momento, roubavam dinheiro, distribuíam parte dele ali para os moradores e compravam o resto de maconha, sabe? Ou então dava pro pai um trocado, dava pros moleques comprarem sorvete, sabe? Era isso. Eles queriam curtição. É, eles eram caçadores. Zé Pequeno já conhecia a agropecuária. Bem por aí, bem por aí. Na cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. O Dadinho vira pro trio Ternura, que sugere a ele já: bom, vocês vão ficar roubando caminhão de gás, isso aí é rende merreca. Vamos assaltar um motel. E eles vão executar a ação que o Dadinho planejou. Só que aí o cabeleira vira pro Dadinho e fala assim: olha só, você é muito novo, então você vai ficar de guarda aqui do lado de fora do motel. Se aparecer alguém, se a polícia chegar, você dá um tiro nesse sinal luminoso aqui, nessa placa luminosa. Enquanto isso, nós vamos lá dentro assaltar todo mundo. E o próprio cabeleira vira pro alicate, pro marreco, e fala assim: olha, sem mortes. Aí lá dentro eles assaltam. Tinham ali casais transando, algumas coisas bem obscenas pra época, né, digamos assim. Tanto que um dos próprios assaltantes fica enojado com a cena. É verdade. Mas não tem violência desnecessária, né? Não existe morte, eles não matam ninguém. Só que aí, de repente, um tiro é disparado do lado de fora. Aí o que o cabeleira fala? É o sinal do Dadinho: vamos embora, a polícia chegou. Roubam um carro ali no local, não acham o Dadinho, presumem que o Dadinho foi capturado pela polícia ou até mesmo morto, e fogem. E aí nós testemunhamos, numa edição parecida até com Carrie, a Estranha, de Brian De Palma, algumas separações da tela, onde os usuários do motel aparecem mortos. Não só os usuários, perdão, os funcionários também. Nessa altura do filme, não sabemos quem fez aqueles disparos, quem acabou com a vida de todos dentro do motel. E é criado o primeiro mistério do filme. Todos os três precisam se esconder da polícia. Conhecemos também os policiais corruptos que querem entrar na Cidade de Deus para matar esses bandidos, né, e não prendê-los. É um grupo de extermínio, melhor dizendo. E eles acabam se separando, acaba a história de crime para eles. Um vai para a igreja, o outro vai trabalhar para o pai. E um resolve dar uma de malandro e fumar maconha na casa da namorada o dia inteiro. Exato, exato. Esse filme, ele tem uma montagem muito interessante, tem umas sacadas muito legais. Um desses bandidos, por exemplo, tem uma visão. Ele vê peixes e tudo mais. A gente até falou um pouco em Filhos da Esperança, da própria simbologia do peixe, né? E, novamente, isso é retomado aqui. E é interessante que, na sequência, ao caminhar, e os policiais acusarem e tudo mais, falam: ei, você é o outro rapaz que corre, não ele. E aí você vê ele falando o Salmo 91 da Bíblia. Então a montagem, junto com a edição de som, funcionam muito bem. É uma brincadeira que vai se repetir algumas vezes. Mostrar alguns elementos, de repente some, mostra rápido o outro, e de repente você tem um tempo maior daquele personagem, depois corta, mas tá tudo encadeado. E eu gosto muito disso, porque eu acho que funciona assim. Você tem que ficar explicando muita coisa pra aí sim acontecer determinada coisa. E esse rapaz que corre acaba sendo assassinado pelos policiais como bode expiatório, E os próprios policiais percebem na hora que foi um erro, porque ele era um trabalhador, e já plantam a primeira arma ali, né? É, pra mostrar que também essa prática aqui é uma prática constante, a gente sabe que acontece. Talvez pela falta de treinamento, enfim, não vou entrar muito nesse detalhe. Mas a verdade é essa, o Meirelles está te dizendo que tudo aquilo que hoje se apresenta pra gente, que no final dos anos 80 também se apresentava, estava lá nos anos 60, então foi passando de geração para geração. Toda essa primeira sequência, mostrando o trio Ternura, mostrando tudo isso, nada mais é do que uma exposição de como nasce a bandidagem e mostrando que isso cria reflexos. Em pontos do filme futuros, você novamente vai fazer referência a esse ponto do passado. Por isso a estrutura em flashback. Aí é legal entender o roteiro do filme, né? Por que que ele começa assim? Por que que ele faz isso? Da onde vem a questão da galinha, por exemplo? Então tá lá, tá tudo lá, costurado, desde o começo, pensado pra chegar no ponto onde chegou. Ah, Bruno, eu quero resgatar uma palavra que você falou, reflexo. Tem uma sequência nesse filme ótima, em que nós estamos dentro do espelho, como na sequência de Contato, em que a menina tenta buscar os remédios do pai no banheiro da casa onde eles moram. Nós temos uma sequência que é o ricochete de uma bala, batendo aqui, batendo acolá e finalmente batendo no cinto do nosso amigo Alicate. E aí você pensa, pronto, ele foi morto. Não, estávamos dentro do espelho o tempo todo e esse espelho é o retrovisor de um carro. Você trouxe exatamente o cerne da questão, a premissa que o nosso amigo Fernando Meirelles vai trabalhar o filme todo. Guardando as devidas comparações, o alicate nada mais é também do que o próprio reflexo, olha só que legal, da figura do busca-pé. O busca-pé, num determinado ponto, ele, e eu tô adiantando para fazer a comparação, Bruno, mas eu acho que é válida, ele vai pensar em entrar pro crime, mas não vai dar certo e ele vai sair. Então o alicate também é esse reflexo. E essa destruição do espelho nada mais é do que a destruição da figura que ficou para trás. O que ficou para trás? A ideia do crime. Tá visualmente sendo falado para você. O Meirelles não está te explicando com texto longo, né, em diálogos complicados, não. Ele está visualmente mostrando para você isso aqui, ó. Exatamente. E é por isso que o Meirelles é o grande diretor que ele é. Porque ele não precisa contar, não precisa criar aqueles diálogos idiotas e borrachões. Ele simplesmente cria uma cena bacana, bonita de se ver e elegante. Isso é elegante, gente. Esse filme é elegante nesses pequenos detalhes. Ele não precisa contar com todas as vírgulas o que está acontecendo. Fica subentendido apenas lá com o visual e às vezes com o áudio também. E logo após esse acontecimento, a polícia não consegue prender os bandidos que causaram a chacina no motel. Sim, foi uma chacina. Foi uma execução de diversas pessoas e os jornais da época disseram que é o crime mais bárbaro, mais sanguinolento que o Rio de Janeiro já viu em décadas. Então a favela Cidade de Deus passou a ter um policiamento que antes não tinha. E aí conhecemos um personagem que é bem interessante também, que é o Paraíba. O Paraíba é um bronco da favela Cidade de Deus que sua mulher o trai. E o trai justamente com o Marreco. O Paraíba pega os dois no ato e simplesmente mata a sua mulher atacando com uma pá. Mais um rebuliço, mais um escândalo na Cidade de Deus, aqueles fotógrafos, aquela coisa toda. O Marreco foge, passa por uma construção, uma casa que estava em construção, e numa pilha de tijolos estava o Dadinho Bené, e fala, ué, nós pensamos que você havia morrido. Aí ele comete aquele bullying básico, né, porque ele é bem mais velho, dá um tapa na cara do Bené, pega o dinheiro deles, não sei o quê. E aí percebemos que o Dadinho realmente é uma criatura sem alma, uma criatura sem bondade alguma no seu ser. Porque ele abre um sorriso maléfico, assim que o Marreco dá as costas, vira pra ele e fala assim, ô Marreco, você vai precisar disso aqui. Vira a pistola como se fosse entregar a ele, né, com coldre à mostra pro Marreco, ou seja, estou te entregando a pistola. Aí o Marreco vai pegar a pistola, ele vira a pistola e assassina o Marreco a sangue frio e começa a gargalhar. E aí, a gente percebe que, na verdade, quem causou tudo foi o Dadinho. Ele que matou todo mundo no motel, né? E tudo pensado, né? Eu diria, Costa, que ele precisava, como uma criatura má que ele é, matar. E aí ele acabou saciando sua sede. Sim, o próprio filme fala isso, né? O Dadinho matou a sua vontade de matar. Ele pensou, ele tirou os caras de lá, propositalmente, pra que ele pudesse fazer isso. E quando ele dá o cabo da arma pro Marreco, ele também já tá premeditando toda a situação. Então, quer dizer, isso mostra que, de fato, Bruno, você tinha razão. Intelectualmente, ele era muito mais bandido do que aqueles caras todos juntos. Exato, exato. A gente aqui tá ressaltando todos os elementos interessantes e a montagem bem feita do filme, Mas tem uma coisa que me incomoda muito, muito, muito nesse filme. Essa cena do Dadinho matando as pessoas no motel tem um erro grotesco. O trio Ternura entrega apenas o revólver pra ele. É um revólver de 6 balas. Não entrega munição extra. E a cena mostra ele dando dezenas de tiros. Dezenas. Poxa, para um filme realista, isso é meio que broxante, sabe? Toda vez que eu vejo esse filme, eu me chateio com essa cena. E uma outra coisa também que eu preciso dizer é o seguinte. O filme ele é perfeito no figurino, é perfeito na ambientação, perfeito no, nos carros e etc. Mas tem uma coisa que talvez a preparadora de elenco, né, a Fátima Toledo, não tenha conseguido. Que é fazer com que esses meninos atuassem de verdade. Ou seja, usassem um palavreado diferente do que eles de fato conheciam. Porque as gírias usadas eram as gírias daqueles meninos no ano 2000, quando foi feito o filme. Jamais iriam usar termos como ah, vou sair saindo, pô, meu irmão, tu tá de sacanagem. As pessoas não falavam assim nos anos 60, entendeu? Não era por aí. E isso quebra o realismo do filme. Concordo, concordo contigo. Tem razão, tem razão. É claro, não são atores profissionais. Talvez eles até tenham tentado, não conseguiram, não ficou tão realista. E aí, por liberdade poética, o Meirelles resolveu deixar do jeito que eles falariam normalmente. Pra talvez captar mais realismo, não sei. Preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Na cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. E aí seguimos, né? Sim, sim. Que é onde a gente volta pra figura do nosso narrador. Porque é, a verdade é essa. O ponto de vista é, sim, do Buscapé. É ele que narra o filme. Inclusive, ele se dá o luxo de não falar de uma determinada história pra deixar pra falar dela mais na frente. Ele vai fazer essa brincadeira durante vários pontos do filme. Então a gente vai retornar de fato e de direito pra um ponto de vista só dele, praticamente, né? Isso, é. A gente sai da infância do Buscapé e vai para a sua adolescência, onde ele está começando a descobrir os prazeres de ser um adolescente. Ou seja, tentar arranjar uma namorada para perder sua virgindade e, como qualquer garoto dos anos 70, ir para a praia fumar maconha. É, mas a primeira parte que você falou não é um prazer ainda, é uma tortura, né? É, de certa forma, sim. Ele fica torturado o filme quase todo. É verdade. E precisamos ressaltar também que ele conseguiu se unir a esse grupo porque justamente ele era um garoto descolado, tirava fotos. Assim, ele foi aceito porque ele sabia fotografar. E naquela época, obviamente, era muito mais difícil você ter fotos do que hoje. Todo mundo no celular hoje em dia tira uma foto, mas nos anos 70, não. Eu vou aproveitar o seu gancho para então falar o seguinte... Justamente quando o grupo pergunta para ele, puxa, não dá para arranjar uma drogazinha aí? Nós somos introduzidos à nova dinâmica criminosa daquela favela, que são as drogas. Antigamente eram ladrões de galinha, lembre-se bem. Eu gosto muito da sequência, em que é uma câmera fixa onde Buscapé explica o histórico de como as drogas se infiltraram na Cidade de Deus. Ah, muito legal. Muito legal. Que trabalho que tiveram de iluminação, aquele ambiente apodrecendo ao nosso redor em questão de poucos anos. Fantástico. Primeiro explica que foi uma mulher que precisava cuidar dos filhos, aí ela sabia produzir a droga, vendia, fazia outras coisas também. É, aliciava os meninos. Aliciava os meninos. Um deles, inclusive, acabou tomando posse do negócio. Expulsou a mulher e foi evoluindo, evoluindo. E aí nós vemos a entrada do Matheus como o Cenoura. Ele, a princípio, ele tá meio ridículo como adolescente, mas tudo bem. Isso passa rápido no filme, a gente depois pode até perdoar. Claro. Também a gente já vê uma certa urbanização na favela. Porque nos anos 60 era tudo barro, não tinha poste, não tinha nada. E agora não, você já tem asfalto, você já tem luz, você já tem água... Então é de fato uma comunidade como nós conhecemos hoje. Sim, cresceu. A favela tomou um outro volume. O tempo passou, as coisas foram evoluindo, se organizando, porque essa que é a verdade, eles vão ficando organizados, enfim, etc, etc. A favela fica rachada, inclusive, em vários pontos de dominâncias do tráfico de drogas e cada vez mais influente dentro daquele meio, né? Isso, isso. Mas aí o Meirelles, ele novamente mostra outro flashback dentro do flashback... que é a tomada da boca. Dentro desse contexto, da figura do Zé Pequeno, ele mostra que a ascensão dele, a tomada de poder dentro de escalas, era justamente para isso. Ele queria ser o dono daquilo tudo. E eu acho que ele faz exatamente o que ele se propõe, que é o quê? Tomar todas as bocas. Menos a do Cenoura, eu acho, né? Que é a única que sobrevive. Dadinho percebeu o quê? Se arriscava muito, assaltavam bancos e eram conhecidos como pessoas barra pesada, digamos assim, dentro da favela. E só. E tinha pouquíssimo lucro comparado com os traficantes que, na cabeça distorcida dele, tinham uma vida muito melhor, né? Eles estavam sempre com carrão, estavam sempre bem vestidos, com cordões de ouro, com várias mulheres, etc. E eles não. E aí o Dadinho, é claro, como sempre almejou esse poder, ele resolve falar pro Bené assim: Bené, quer saber de uma coisa? Vamos virar traficante. Aí o Bené dá aquele riso, né? Porque o Bené é outro sádico, e fala assim: tá, e quando é que a gente começa? Aí o Dadinho só vira e fala assim: agora. Eu acho essa resposta fantástica. Alguém percebeu em algum momento, e foi o Dadinho, que eliminando aquele monte de traficantes, ele poderia tomar o poder. Ele percebeu isso também lá atrás, quando ele pensou no assalto ao motel. Ele falou: pô, não adianta a gente ficar roubando caminhão de gás, a gente precisa roubar alguma coisa maior. E assim por diante. É interessante ver a curva de desenvolvimento do personagem. Ele mantém a mesma característica lá de trás, mas isso vai evoluindo. Você vê que agora ele já está dando um passo ainda maior, a tomada de todo um local. Esse arco de desenvolvimento do Zé Pequeno é muito interessante. Significativo também é que a mudança de nome acontece depois que ele decide se tornar um traficante, né? Ele vai lá para aquele pai, de agora em diante será chamado de Zé Pequeno e terá que usar um colar, uma guia ao redor do pescoço para protegê-lo. Contanto que ele não fornicasse com ela no pescoço. O que, de fato, mais tarde vai acontecer e por isso que ele deixa de ter um corpo fechado, não é verdade? Sim. E eu gosto muito dessa cena quando o Bené e o Dadinho vão visitar o Pai de Santo e ele é rebatizado, porque o Bené, ele tá ali totalmente alheio. É como se ele estivesse ali por obrigação e tá nem aí, entendeu? Tá nem aí. Eu acho isso muito legal. E além, é claro, da transformação do Dadinho em Zé Pequeno, temos também a transformação do Bené, que é aquele garoto infantil e inocente, no que seria talvez o cara mais legal de todos, né? Ele acaba se tornando, como ele mesmo se intitula, um playboy. Todo mundo na favela gosta dele, todo mundo fora da favela gosta dele. E ele é tão cruel quanto o Dadinho. O fato dele ser cruel não quer dizer que ele não possa manter o equilíbrio, para que a favela fique, de uma certa forma, na mão do próprio Zé Pequeno. Porque, como você falou, ele passeia por todas as comunidades. Ele fala com o pessoal da igreja, ele fala com os playboys, ele fala com a galera black, ele fala com todo mundo. Então ele cria uma ponte de conexão entre a favela e o Zé Pequeno. Tanto é que a guerra, de fato, só acontece, lógico, existe um motivo, mas ela acontece muito por conta da figura do Bené não existir mais. Isso, pelo menos, eu vendo dentro da estrutura do roteiro e dentro do que o Fernando apresenta no filme. Pra mim é isso. É, eu concordo com o Costa. Por que você acha que o Bené é sádico tanto quanto o Zé Pequeno? Primeiro porque ele aceita com a maior naturalidade do mundo. Então aquilo ali eu entendo como prazer. Veja, eu considero o Bené um criminoso, sim. Mas ele é um homem de negócios. E por isso ele sabe que precisa de uma certa diplomacia para com os vizinhos criminosos, entende? Ele é um homem mau, mas ele não é um sádico que é o Zé Pequeno. Ele tá aceitando o que o Zé Pequeno faz, ele sabe o que que é, mas eu acho que ele é o cara que ainda mantém, como eu disse, o equilíbrio. A diplomacia que o Harold falou. Tanto é que naquela cena com o Cenoura, em que o Zé Pequeno chega pra brigar, dar um esporro no próprio Cenoura, ele chega: não, peraí, calma aí, não é assim. Ele é o cara do deixa disso. O Zé Pequeno só queria saber de briga e poder. O Bené não, ele queria manter o que eles já haviam conquistado. Não queria uma guerra com o Cenoura, ele sabia as consequências disso. Ele realmente é mais inteligente que o Dadinho nesse aspecto. Só que a violência está incrustada naquela pessoa também, tal como no Zé Pequeno. A cena que mostra que ele sente prazer nisso é quando eles tomam a boca do neguinho. Ele fica extremamente saciado com aquela matança. Percebo que ele se diverte horrores ali. Um cara político, ele não gostaria daquilo, se sentiria mal. Entende? Então eu vejo ele uma pessoa motivada não pela amizade com o Dadinho, e sim pelo prazer. Aquilo que ele faz, dá prazer a ele. E quando ele encontra a Angélica, interpretada pela Alice Braga, ele muda. E quando ele muda, aí sim ele encontra um outro prazer. E ele é uma pessoa que está em busca de prazer constante. Só isso. Ele é tão sádico quanto, se duvidar até mais, porque o Dadinho não é racional, ele é simplesmente um bicho. Ele é uma pessoa que a gente percebe que é inteligente. Tanto que ele poupa as pessoas certas. Na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. O Buscapé, nesse momento, ele é o quê? Ele é um garoto que tá tentando estudar, que tá tentando não se envolver com o crime. Essa que é a verdade. Ele tá tentando cumprir a promessa que ele fez pro irmão dele, que era o quê? Seguir uma vida diferente. Sair daquela zona da favela em si para tentar ganhar uma forma de sobreviver. Essa que é a grande verdade. E é interessante você ver que ele consegue colecionar vários fracassos, né? Primeiro o fracasso com a namorada, depois o fracasso do próprio trabalho dele. E aí ele vê no crime a possibilidade de tentar algo diferente, mas isso também não ocorre. Então são só fracassos. Ele não consegue fazer assalto, ele não consegue roubar, ele não consegue fazer absolutamente nada. De alguma forma, ele é a galinha mesmo, né? Tem como fugir muito disso, né? É verdade, verdade. Você quer falar sobre as tentativas de assalto? São engraçadas, na verdade, né? Ele tenta primeiro assaltar um ônibus, tenta assaltar uma padaria, também não consegue, por conta da mulher ser muito bonita, enfim, acaba dando mole pra ele e a coisa não anda. E aí rola até um preconceito ali, um bairrismo, digamos assim, né? Ele tenta assaltar um paulista, mas é engraçado ele falando, nenhum paulista pode ser bom. Ele não consegue porque, de fato, ele encontrou uma pessoa que era bacana. Isso é uma coisa que permeia o filme. E quem é legal, ele não consegue fazer o mal. Ele não tem essa capacidade. Aliás, isso é uma coisa dessa narrativa, desse filme, muito interessante. Essas figuras, elas vão sendo aproveitadas, né? Um determinado personagem encontra com uma figura, e essa figura, ela entra na narrativa de alguma forma. Algumas saem, obviamente, mas elas são sempre encadeadas. Você não tem apenas um momento e acabou. É uma narrativa orgânica, né? Você esbarra num assunto lateral e aí você se detém. Opa, pera lá, mas esse assunto lateral é importante pro futuro, é melhor falar sobre ele. E aí ele estanca a primeira narrativa para começar uma segunda. Isso não é novo, isso já aconteceu no cinema, já é coisa até relativamente batida. Principalmente a partir dos anos 90, aperfeiçoada pelo Quentin Tarantino. A única coisa que eu tenho contra o filme não é essa quebra de assunto na narrativa, e sim a leitura do ator. O Alexandre Rodrigues não lê com naturalidade suficiente. Isso me incomoda um pouco na trama. Concordo. Na verdade, narrativas em off eu acho algo bastante cansativo. Tudo bem que a gente está lidando com uma narrativa episódica. Divide o filme como se fossem vários episódios, né? O roteiro foi feito dessa forma para ficar muito fiel ao livro. Esse rapaz, o Buscapé, você vê que ele realmente não nasceu pro mundo do crime. O criminoso não pode achar, ah, eu não vou dar um tiro em fulano porque fulano é legal. Apesar de que as crianças até falam muito disso pra ele, né? São algumas brincadeiras do roteiro que a gente vai percebendo, né? Mas enfim. Então, essa questão de ser um bandido não caberia a ele, de fato. Ele não teria a vocação suficiente para isso. A arma dele nesse filme vai ser a câmera. E talvez eu acho que esse seja um signo, uma ideia muito interessante desse filme. O Buscapé vai ajudar muito mais com a fotografia, trazendo a informação. Existe a ideia desse filme também de que existiria um herói. Só que esse herói não existe, o Mané Galinha não é esse herói. Somos humanos e na vida real não é bem assim que as coisas acontecem. Só aproveitando o gancho, a maioria dos personagens do filme são baseados em figuras que de fato existiram, como o próprio Mané Galinha. E o Mané Galinha é retratado, como o Costa acabou de dizer, no filme, como um herói. E na vida real não foi nada disso. Mas filme é filme, vida real é vida real. O filme mostra realmente, num determinado ponto, ele quase como essa figura de herói, sim, porque tem uma questão de vingança. Mas depois o filme mostra ele como um bandido. Ele vira um bandido. E aquela violência que gera violência e uma cadeia que não para nunca, né? O livro, assim como o filme, é baseado em pessoas que realmente existiram. O Cenoura, Mané Galinha, Zé Pequeno, todos eles foram bandidos aqui no Rio de Janeiro. E o Mané Galinha da vida real nunca foi bonzinho, nunca foi trabalhador, nunca teve a família estuprada, nada disso. Isso aí é a romantização do livro e do filme. Ah, que bom então que você falou, Bruno, porque eu vou usar esse seu gancho então. Eu acho que o Fernando Meirelles faz isso, e aí o roteiro se permite criar essa subtrama pra mostrar que a violência não tem jeito. Ela, infelizmente, chega a todos nós. Óbvio que de formas diferentes. Cada um vai absorver isso e cada um vai ter um impacto diferente. Mas ela pôde pegar, e aí eu estou falando do filme em específico, ela pôde pegar alguém que era trabalhador, alguém que realmente tinha uma vida com uma outra pessoa e que não queria se meter de maneira nenhuma nessa situação de conflito, de nada disso. Tinha uma outra ideia de vida totalmente diferente e mesmo assim a violência corrompe essa pessoa e fazendo com que ela entre num processo de violência cíclica, porque ele sofreu uma violência, ele causou uma violência e morre pela violência que ele mesmo causou. Quando você entra nesse ciclo, ela vai te alimentando, te alimentando, te alimentando até um ponto que ela volta pra você. Não tem jeito. Eu gostaria de aproveitar e voltar um pouquinho só na nossa discussão, porque passamos por uma grande cena, que é a caçada que o Zé Pequeno e sua trupe fazem à Caixa Baixa. É aquele grupo de crianças que, nos anos 70 do filme, volta e meia aparecem na trama, esculhambando com a região, não se preocupando com o território de ninguém, roubando mercadores do local. É claro que esses mercadores depois vão reclamar com o Zé Pequeno. E o Zé Pequeno já estava de saco cheio daquela trupe, já tinham o incomodado no passado, e agora ele vai tomar a coisa como pessoal. E, puxa vida, nós ali somos defrontados com uma interpretação espantosa de uma criança, numa cena muito forte do filme, muito bem condicionada pela Maria Fátima Toledo. Ela te convence, porque você vê que aquela criança, de fato, está sofrendo mesmo. Chorando de verdade, você consegue acreditar a todo momento. Não há nenhum ponto dessa cena em que você fale, não, isso não está acontecendo. Tudo aquilo realmente parece muito real. E isso te choca, foi o que o Harold falou. É um poder de interpretação que talvez só seja conseguido pela crueza. Que coisa curiosa falar sobre isso, né? Um ator reconhecido teria muito mais trabalho para te convencer. Essa é uma filosofia do Meirelles nesse filme, seguido, claro, muito de perto pela Maria Fátima, que traz muita veracidade ao negócio. E na cena podem perceber, não existe a intromissão de uma trilha sonora. Não, isso não poderia ocorrer de maneira alguma, senão estragaria com certeza a crueza da cena. A câmera balança como se fosse um ser vivo, ou seja, ela perde foco, ela às vezes perde o objeto focado na cena justamente porque tem gente passando pela frente. Tudo ali é muito cru e muito próximo de uma realidade, vamos dizer assim. Você compra facilmente. Não há como construir essa cena de outra maneira. É, eu também não vejo. E digo mais, perfeito a tua leitura, é exatamente isso sim. A falta da trilha sonora é justamente para não criar essa tessitura que poderia, de alguma forma, te emocionar ou criar um outro significado. Não, não, não. Muito pelo contrário. O Meirelles tem a sensibilidade de entender que a cena por si só, dentro da crueza dela, dentro da forma como eles estão vendo, ela já é forte o suficiente. O choro do garoto, a forma como ele vai se agachando, tentando se proteger de algo que não há proteção, quase que pedindo para você proteger ele, é algo incrível, te chama pro filme. Tem um poder narrativo muito forte. Então não há como você não se emocionar, não há como você não comprar de fato isso. Essa cena é fortíssima, talvez a mais impactante do filme, pelo menos para mim. E o que vocês falaram é verdade. O Antônio Pinto, né, que é o autor da música, da parte musical do filme, ele se silencia ali. E algo que a gente sempre comenta aqui no Cinecast, um autor de trilha sonora, ele não precisa gritar o filme inteiro, ele não precisa botar a trilha sonora sempre berrando. Tem certos filmes que ficam matraqueando o tempo inteiro trilha sonora, cara. Já repararam como tem isso? É um absurdo, parece que o cara ganha por minuto de composição, pelo amor de Deus. Não tem um silêncio na música. A falta dela também faz bem para um filme. Claro, claro. Exato. O silêncio faz parte da trilha sonora, tal como as notas. Então, caríssimos compositores de trilhas sonoras aí que são berrantes, se um dia por acaso vocês escutarem o Cinecast, pense nisso. Funciona no filme a trilha sonora? Claro que funciona. Mas tem certas horas que não precisa. O soluço, a respiração forte da criança e as risadas do bando de criminosos ali atrás é o suficiente. É o único ruído que precisamos ali. Tem muito disso em filme de terror, né? Olha, agora vai acontecer um sustinho, hein? Agora vai acontecer um sustinho, hein? Ah, eu acho isso horrível. A trilha sonora tá denunciando. Isso é ridículo, cara. Eles têm que parar de fazer isso em filme de terror. E é por isso aqui que eu preciso agradecer a Antônio Pinto e Fernando Meirelles por terem deixado essa cena crua. É o que a gente precisava, porque o que acontece no fim das contas é o Zé Pequeno acaba pegando duas crianças apenas, dá um tiro nos pés de cada um, entrega a arma para um outro menino da mesma idade e fala assim: se você quer entrar no nosso bando, escolhe um dos dois aí e mata. Você vê que a criança dá um vacilo, mas poxa, ela quer ser legal, ela quer entrar no bando do Zé Pequeno e acaba matando. E gente, a bandidagem na favela é dessa forma, as crianças começam muito cedo justamente porque acham que é legal. A escada de evolução no tráfico de drogas. Você começa lá como... Plano de carreira, eles chamam. É, o plano de carreira. Você começa lá soltando pipa, quando chega alguém na favela, eles baixam a pipa e saem correndo pra avisar. Aí tem o Vapor, que é um menino também que vende drogas ali na região da favela. E se você é um bom Vapor, você pode virar um soldado, que eles chamam, né? O cara que faz a contenção ali da polícia. E se você é um bom soldado, você pode se tornar um gerente de boca. Olha só, né? Que esse sim, como é dito no filme, é o braço direito do chefe. Ou seja, do dono da boca. Isso é realidade, gente. Isso realmente acontece. Eu e o Costa, que moramos no Rio de Janeiro, sabemos que é assim mesmo, né? E acredito que talvez o Harold, como é a pessoa instruída, conheça também. A maioria dos nossos ouvintes também, com certeza, sabem que é assim. E é por isso que a gente compra essa cena e ela realmente é impactante. Tinha que ser assim. Não podia ser diferente. Existem filmes que te pedem muito mais da suspensão da descrença. E quanto mais fantasioso, na minha opinião, mais suspensão da descrença ele vai te pedir, porque ele tá te transportando para um outro mundo. Mas quando ele te traz um mundo que, teoricamente, é mais familiar, né? Coerência lógica dentro do filme sempre tem que ter. Se não tiver isso, é óbvio que você vai chegar e vai falar: putz, isso aqui não faz o menor sentido. Não tá dentro da coerência lógica do próprio filme. Mas quando ele segue uma narrativa real, e aí vou jogar entre aspas aqui, estou fazendo movimentos com os dedos, a suspensão da descrença é menor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E isso é legal, Costa, o que você disse, por quê? Se a gente se colocar lá no início dos anos 2000, nós tínhamos muitos filmes policiais, muitos filmes violentos americanos, que não é a nossa realidade. Então, pra gente, aquilo ali não era próximo do que a gente vive. Esse filme é. Talvez para um americano, o Cidade de Deus não seja tão impactante quanto é para um brasileiro. Para o brasileiro, esse filme, ele é muito real. É o que a gente imagina que é. Então, ele, nesse sentido, cumpriu as expectativas, sabe? E preciso tirar meu chapéu por isso. Perfeito, perfeito. Tudo bem, concordamos, ótimo, que bom. Mas a verdade é que com Cidade de Deus, a gente depois tem uma carga muito grande de filmes, que são filmes que vão retratar a favela, vão retratar esse cotidiano, esse dia a dia, né? Vai se criar o termo favela movies. Óbvio que eu não tenho nada contra, eu acho que você pode trabalhar dentro do que você achar que tem que trabalhar. Mas existem outros temas, né? Acho que existem outros gêneros, outras coisas que a gente pode fazer, outras histórias a serem contadas. Eu acho que o Brasil, o cinema brasileiro começou a fazer muito sobre isso porque funcionava. Porque a identificação é muito mais rápida, é muito mais fácil. A forma de comprar é mais rápida mesmo, né? Acontece com mais força, enfim. É, assim, eu vou receber algumas pedras agora e vou dizer, o Tropa de Elite bebeu na fonte do Cidade de Deus nesse sentido e acredito que parte do sucesso dele aconteceu porque o Cidade de Deus existiu. Cidade de Deus é muito mais filme que o Tropa de Elite, muito, muito, muito mais filme. O Tropa de Elite é divertido porque nós... divertido num sentido distorcido, porque quando foi transportado para um cenário brasileiro, a gente se identificou. E é por isso que funciona, mas no fim das contas é um filme policial. Claro, mas é óbvio, a gente teve o primeiro, e aí é Harold, eu vou fazer aspas com as mãos, herói, aspas de novo, brasileiro, reconhecido. Na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. O neguinho, que era dono de uma das bocas que o Zé Pequeno tomou, que trabalhava pro Zé Pequeno, tinha matado um caso dele, uma amante, não fica muito claro, próximo à favela. E com isso, traz a atenção da polícia. E o Zé Pequeno quer matá-lo para mostrar de exemplo. E como vocês já disseram também, o Bené acaba falando assim pro Zé Pequeno: ah, Zé Pequeno, deixa ele embora, sabe? Ele resolveu a vida dele. Ô, neguinho, nunca mais aparece aqui na favela, tá? Some e vida que segue. É a tal da diplomacia. O Bené começa a ter sua mudança de, digamos, paradigma. Porque ele acaba se influenciando pelo namoro, pela paixão que ele está tendo, e resolve acabar com a sua vida do crime. E aí, como ele é gente boa, como ele é boa praça, novamente no sentido distorcido da palavra, ele resolve fazer uma festa de despedida na favela e chama todo mundo. Aí que entra um contraponto, né? Porque apesar de o dono da favela ser o Zé Pequeno, quando ele chega, ele não é recepcionado por ninguém, as pessoas nem falam com ele, mal olham pra ele, não há nada. Ele se sente ali isolado. E aí que eu falo da figura do Bené ser tão importante. Sem essa figura, ele se sente perdido. Tanto é que ele tenta tirar uma morena muito bonita, por sinal, pra dançar, mas que estava comprometida com o Mané Galinha. E aí ele humilha o Mané de uma forma, assim, extremamente nojenta, né? Um pouco depois dessa humilhação do Mané Galinha, o Zé Pequeno estava discutindo com o Bené por uma câmera fotográfica que o Bené queria dar pro Buscapé, que estava lá em cima da festa, no DJ. No meio da confusão da festa, aquela barulheira toda, aquelas luzes estrobo, Neguinho mata o Bené, dá o tiro, foge, todo mundo dispersa. O Neguinho vai pedir asilo ao Senor e o Senor imediatamente mata o Neguinho. Porque, afinal de contas, o Cenoura gostava também do Bené, apesar de ser da gangue rival. Não, o Cenoura sabia que Bené eram os freios do Zé Pequeno. Agora estava declarada a guerra por causa de um único imbecil. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham de luz estroboscópica em filmes? Vocês gostam disso? É porque nesse filme eu vejo uma quantidade maciça de vários efeitos fotográficos. Todos eles muito conhecidos. Eu particularmente sou da opinião que esses efeitos estroboscópicos só conseguem me irritar. Ainda bem que eu não tenho um ataque epilético e acabe desmaiando. Não consigo gostar. Mas eu entendo sim que, como é um momento de ruptura, a luz também está se rompendo. Os frames se arrebentam. Você vê uma animação stop motion, ao invés de um filme corrido. É para passar a ideia justamente de confusão, né? De algo que você não está conseguindo compreender em sua plenitude. É, eu acho que depende muito da narrativa, Harold. Por exemplo, como você mesmo falou, existe um momento de ruptura, existe a ideia da confusão que o Bruno Gunter colocou, existe também uma aceleração, porque parece que as coisas acontecem numa velocidade diferenciada da velocidade do mundo real, quando não é. Então eu acho que depende muito da intenção. Quando não há uma intenção clara, eu acho extremamente irritante também. Não sou muito fã, não, vou te falar, Harold. Mas eu acho que ali, pelo menos no filme, pra mim tinha uma intenção, sim. Verdade. É, se fosse numa sequência em que nada estivesse acontecendo, esse efeito seria irritante. Mas ali ele faz sentido de ser irritante. Eu acho que chegamos, então, num acordo, num consenso, né? Sim, com certeza. Eu acho engraçado a briga ser pela câmera, e a câmera tem um papel fundamental dentro dessa história toda. A primeira função é despertar o desejo no Buscapé. A segunda função é ele começar a fotografar para se enturmar com o grupo. Depois essa briga que acaba numa morte, que depois vai gerar mais uma ponte para uma plot futura. Então é interessante pontuar a câmera durante o filme, né? Perfeito, perfeito. A câmera é uma extensão do Buscapé, né? É a evolução do Buscapé. Você vê que ele vai aprimorando sua técnica e o próprio equipamento que ele usa. Sim, e a própria câmera durante o filme vai mudando, se você perceber. Quando é mostrado a favela, é um filtro mais escuro. Quando era no passado, é aquele tom sépia que a gente já falou, e quando está fora da favela, é aquele tom mais saturado. Sim, perfeito, perfeito. Uma super exposição, você tem razão. É por isso que eu acho legal, porque essa brincadeira da câmera dentro do roteiro, ela também se reflete na própria fotografia do filme e pontuando momentos determinantes pro filme, né? É sutil e elegante, não incomoda, pelo menos não a mim, e funciona direitinho, é redondinho nesse aspecto. E o que que acontece? A gente vê que o Dadinho perdeu ali o seu único amor. É o amor mesmo fraternal, ele considerava o Bené um irmão. O Zé Pequeno resolve atacar o Cenoura. No caminho entre as duas facções, ele encontra aquela menina pela qual se interessou durante a festa. E aí, quando ele enxerga que a menina não deu importância nenhuma para a cantada horrível que ele deu, ele muda completamente de propósito, passa a seguir a mulher e o Mané Galinha, né? Porque ambos são namorados, e daí ocorre a cena do estupro. A cena ela é bem fechada, bem no escuro, você não enxerga nada, mas a câmera se detém na corrente que ele tem no pescoço. a guia. Que o pai de santo tinha dito que ele deveria retirar, senão ele morreria. Isso não tem importância pro filme, mas é só para esclarecer que a câmera se detém naquela guia. E, claro, coitado do Mané Galinha, ele é forçado a assistir o estupro. Já satisfeito, o Zé Pequeno volta ao seu propósito inicial. Só que aí, numa piada infame, sim, é uma piada infame, o Zé Pequeno se detém e diz: "Pera lá, por que eu não matei o Mané Galinha?" Engraçado porque o Mané Galinha fala numa cena: "Por que que esse desgraçado não me matou?" E aí ele completa, né? "Por que eu não matei o Maré Galinha?" Isso é próprio de filmes extremamente violentos. Você ri de uma coisa que, na verdade, não tem graça nenhuma. Daí ocorre todo aquele tiroteio na casa da família do Mané. O tio é morto, o irmão do Mané é morto, e a casa fica cheia de buracos. Dali em diante é que começa, de fato, a história de Mané Galinha. No filme, ele era uma pessoa de bem, mas que entra num ciclo de violência, né? Por conta do quê? De ter sido violentado. Essa é a verdade. A violência foi tão grande contra ele, contra a família dele, que ele chegou no ponto de revidar. A gente vai ter uma guerra. Uma guerra que vai mudar a vida daquelas pessoas da Cidade de Deus. Exato, exato. Porque é criado aí, então, as duas facções. A do Zé Pequeno e a do Cenoura. E o que que acontece? O Cenoura, ele acaba manipulando o Mané Galinha para ele se transformar num bandido. Faz o discurso exato que o Mané Galinha precisava para ingressar no mundo do crime, e eles acabam começando a fazer assaltos a joalherias, a bancos, etc., para poder ter dinheiro e comprar armamento pesado. Por quê? Porque o bando do Zé Pequeno estava em maior número. Sim, sim. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. É interessantíssima a interpretação da dupla Matheus Nastergalli e do Seu Jorge. O Seu Jorge aparece pouco tempo em tela, já para quase pro final do filme, e existe um arco de desenvolvimento da personagem dele muito, mas muito significativo. Conforme essa atuação do crime vai ficando cada vez mais pesada, a mudança de tom de fala, a mudança das gírias, palavrões vão sendo incorporados ao discurso dele, a forma de olhar dele muda, tudo muda, parece uma outra pessoa dentro do próprio filme. Tem até uma brincadeira dos três assaltos, né? No primeiro assalto não se matava. No segundo era uma exceção. E no terceiro a exceção vira regra. Pra diferenciar que ele também está mudando. E mudando a forma de pensar, né? O Seu Jorge foi uma escolha acertadíssima. Porque eu acho que ele passa todo o tom do personagem. E é impressionante que ele tem pouquíssimo tempo pra fazer isso. E parece que ele tá super bem desenvolvido. Não sei se vocês perceberam. Parece que a gente ainda tá acompanhando ele desde o começo do filme. E aí, logo após essa mudança do personagem do Seu Jorge, o Mané Galinha, começa uma matança inacreditável, né? A gente começa a ter várias cenas onde é mostrado que os dois lados começam a recrutar cada vez crianças mais jovens para o crime organizado. Isso é importantíssimo para a ideia cíclica que esse filme tem. Volto a dizer, começar pelo final, usar uma narrativa circular não é à toa. Isso está no cerne da questão quando ele fala no subtexto do filme. A violência, ela é cíclica, ela passa de geração para geração. Recrutar jovens, como o Bruno falou, não é à toa. Exato, exato. Na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Nem vem quem não tem. E chega um momento que o próprio Zé Pequeno começa a se sentir humilhado, porque quando o Mané Galinha é preso, ele aparece no jornal, dá entrevista na televisão, aquela coisa toda, o Zé Pequeno fala: "Ué, mas o dono da Cidade de Deus sou eu, por que que os jornalistas estão entrevistando ele?" Ele não sabe ler, né? E pede pra todo mundo lá do bando pra ler o jornal inteiro, ou pelo menos algumas letrinhas. Até mesmo aquele playboy, né, que desceu da Zona Sul e foi morar na Cidade de Deus como traficante. Aí ele fala uma frase ótima: "Mas aqui é só classificados, não tem notícia. Lê do mesmo jeito." É, o Zé Pequeno diz. É ótimo mesmo. E aí temos a reingressão do Buscapé na história. Por quê? Porque o Zé Pequeno fala assim: "Pera lá, se tem foto dele no jornal, vamos tirar nossa foto também." Ele pega aquela câmera, que foi o pivô da briga com o Bené. Ninguém ali sabe tirar foto alguma. E aí esse Thiago, aquele playboyzinho ruivo, fala assim: peraí, Zé Pequeno, eu vou chamar alguém que vai saber tirar essa foto. Aí chama o Busca-Pé. Aí o Busca-Pé, no princípio, fica meio cabreiro, né? Fica meio receoso, assim. Mas acaba tirando as fotos, se diverte. Adora o presente que ele ganha, né? Porque o Zé Pequeno dá a câmera pra ele. E, feliz da vida, ele vai no jornal. Ele trabalha no Chito, o Jornal do Brasil. Entrega lá pro operador lá de laboratório que revela as fotos pro jornal. Fala assim, pô, você não pode revelar isso aqui pra mim? Pô, quebra essa pra mim, não sei o que e tal. As fotos são reveladas. E, por um acaso, as fotos acabam se misturando com as do fotógrafo do jornal e são publicadas na primeira página do Jornal do Brasil. E aí o Busca-Pé fica maluco, né? Ele fala, caramba, o Zé Pequeno vai me matar, que não sei o quê. Aí ele tem até um rompante de raiva no meio da sala de imprensa, né? Começa a brigar com a jornalista que fez a reportagem, aquela coisa toda. Há uma pequena participação nessa cena do diretor de fotografia. Ele é um dos jornalistas. E aí o Busca-Pé tira sorte grande no mesmo dia, né? Porque ele ganha o emprego de fotógrafo do jornal e perde a virgindade no mesmo dia. Mas que beleza. Finalmente, né? É, numa noite ele conseguiu resolver dois problemas que ele teve durante a vida inteira, né? E aí é aquela coisa, né? Ele acaba sendo aliciado pelos adultos do jornal, né? Porque ele ali ainda é uma criança, né? Deve ter o quê? Seus 17 anos, 16 talvez. E o pessoal do jornal fala assim, ah, volta lá, tira mais foto, né? Se aproveitando do rapaz, né? Porque ele mora ali e tem acesso aos bandidos. Se aproveitando mesmo, porque ninguém ali tá preocupado com a saúde física dele, né? Sem contar a pedofilia, né? Exato. Sem contar a pedofilia, exatamente. É anos 70, né? Anos 70 é liberal. E aí, o Busca-Pé, ele fala assim pro fotógrafo do jornal, olha, eu acho melhor você me dar uma câmera com uma lente de distância, porque talvez eles estejam com raiva de mim, eu vou fazer essas fotos de longe. E aí ele acaba indo pra favela novamente, e depois daquela coisa toda, o Zé Pequeno descobre, vê a foto do jornal, fica feliz da vida, e vai comemorar isso. E o Zé Pequeno tava numa briga de ego com o Mané Galinha. Pô, se ele sai no jornal, também tem que sair. Entendeu? É, virou uma briga pessoal deles por uma questão de ego. O Zé Pequeno sempre quis poder. Ele sempre quis mostrar que quem manda é ele. Sempre foi assim. Sim, é a questão do ego dele. Ele precisa ter isso. Ah, não, eu sou melhor do que fulano. Eu não posso perder pra aquele cara. O importante aqui sou eu. Não é esse cara aqui que tá saindo agora no jornal. E também é importante a gente dizer que nesse mesmo dia que o Busca-Pé perde a virgindade, o Cenoura, ele arma um esquema, paga uma enfermeira pra tirar o policial dali, né? E tira uma negalinha da custódia da polícia sem disparar uma única bala dentro do hospital. E aí, vamos justamente para o início do filme. Temos aquela brincadeira toda da galinha, onde o Zé Pequeno entrega as armas para as crianças da caixa baixa, porque não tinha mais soldado algum ali. Todo mundo vai atrás da galinha. Tem aquela cena do iniciozinho onde o Busca-Pé dá de encontro com a gangue do Zé Pequeno. E o Zé Pequeno grita assim, ó, oh, Busca-Pé, pega a galinha aí pra mim. Só que o Busca-Pé acha que os bandidos vão matá-lo por causa das fotos. Na verdade, os bandidos começam a puxar as armas porque a polícia tá vindo. E a gente até esqueceu de dizer que o Zé Pequeno acaba enganando o traficante de armas que trabalhava pros policiais. E aí os policiais iam lá cobrar a dívida do Zé Pequeno. Estavam entrando na favela pra isso. Era um nível de corrupção, vou roubar fulano porque não vai ter problema, e fulano trabalha pra polícia, aí a polícia vem te cobrar, aí a polícia quer propina. Cara, é um círculo vicioso, é impressionante. Aquele 360 graus é interessantíssimo por causa disso. O filme é um círculo. Esse garoto, no meio dessa situação, ele não tem pra onde fugir, não tem da onde correr, porque tudo vai contra ele. Todas as possibilidades ali estão jogando contra. Não importa pra onde ele trace o raio desse círculo que ele está, ele vai correr perigo. Nesse meio tempo que a polícia chega, chega também o bando do Cenoura. Fica ali um fogo cruzado entre polícia, traficantes do Cenoura com do Zé Pequeno, e ele ali escondido tirando fotos, né? Porque ele percebe que ele nasceu pra isso. Ele não é bandido, ele é um fotógrafo. Ele é um jornalista. Essa sequência é boa porque ele entende, inclusive, o peso de ser um jornalista, né? O Mané Galinha acaba sendo assassinado por um tiro nas costas de um integrante do seu próprio bando, que, na verdade, era filho de um segurança de banco que ele tinha matado e estava ali justamente para matar o Mané Galinha na primeira oportunidade. Aliás, esse filme também é feito disso, né? Quebras de regras. Quando o Zé Pequeno quebra a sua regra, que o Harold falou da guia, ele vai sofrer as consequências por isso. Quando o Mané Galinha quebra sua regra de não matar inocente, ele vai sofrer as consequências por isso. Então, tá vendo? As regras sendo quebradas e as consequências sendo sofridas... Exato, exato. Mas É importante a gente dizer, todo mundo morre, exceto as crianças e os líderes das duas gangues, ou seja, o Cenoura e o Zé Pequeno. A polícia captura os dois, prende o Cenoura, porque ele é para a imprensa ver. E o Zé Pequeno é solto para poder pagar a sua dívida, vira para as crianças que sobreviveram, que ainda estavam armadas, e fala assim, ah, agora vocês, crianças, começam a fazer assaltos aí porque a gente tem que se rearmar. Só que aí as crianças resolvem vingar a morte do amigo que o Zé Pequeno mandou matar. E aí o Zé Pequeno é assassinado pelas crianças. É aquele retorno ao ponto da onde gerou essa nova onda de violência. E aí a gente tá vendo o quê? Antes era um garoto atirando contra um adulto, agora são várias crianças atirando contra um adulto para se tornarem donas desse morro. Essa situação cíclica que o filme te apresenta é extremamente interessante, dizendo que a violência, enquanto ela for gerando mais violência, ela não para. É como se fosse uma roda, ela não para de gerar o tempo todo. E onde que o Dadinho é pego? Eu chamaria ele de Dadinho nesse ponto. Ele retorna ao caminhão de gás, né? Olha só que coisa interessante. Lá onde aqueles outros bandidos fizeram o assalto, é aonde ele, Zé Pequeno, dono do morro, vai ser pego. Que coisa curiosa, não? Exato, exato. E uma outra coisa também que a gente tem que dizer, o filme encerra com essas crianças fazendo um discurso em apologia, ou até mesmo desafiando a Falange Vermelha, que depois vai se tornar o Comando Vermelho, que talvez seja a facção criminosa mais famosa do Brasil. Ou seja, é aquela, entre aspas, inocência da criança mesclando com aquela crueldade, é claro, do adulto criminoso em forma de criança. Então é muito bizarro isso, mas ao mesmo tempo muito realista pra gente que vive no Rio. Perfeito. E eu não sei se vocês notaram, mas tem uma brincadeira do roteiro ali bastante interessante. As crianças vão andando e elas falam, ô gigante, chega aí, tá faltando você. E é um negro pequeno, assim como o Dadinho foi um dia, né? Só que com o apelido inverso, em vez de Zé Pequeno, se chamando Gigante. Olha só. Engraçado que isso foi natural, isso não foi ensaiado, né? Ele fica pra trás porque ele perde o chinelo. Daí ele engrandece na cena, né, por causa disso. Fica bem destacado aquela criança em relação às outras, bem maiores, né? Sim, sim, sim. Então é cíclico. Enquanto a violência não for combatida, talvez no ponto onde ela precisa, novos vão assumir o lugar dos velhos. E assim por diante, o Zé Pequeno morreu cheio de tiros, como aquele bandido lá do começo do filme. Até com um fotógrafo, né? Só que dessa vez, ele vai parar na capa de um grande jornal. Mas qual a diferença? Ambos morreram, não conseguiram absolutamente nada. Essa que é a verdade. Os bandidos, nesse filme, acabam tendo um final um tanto quanto complicado. Na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. É isso aí, rapaziada! Então, Harold Stricker, por favor, eu gostaria que você agora dissesse para os ouvintes aqui do Cinecast o que você acha do filme Cidade de Deus e, é claro, quantas estrelinhas lá no Filmou o senhor tascará. Eu não sou muito chegado nesse gênero policial, sabe? Eu gosto de outro tipo de cinema. Cidade de Deus, como se apresentou aqui, é um filme com excelentes técnicos contando uma história que todo brasileiro conhece, não via cinema, mas via realidade, muito bem contada. Mas não é um filme que eu goste de digerir, porque não tem muito o que digerir. Apesar disso, é claro que eu tenho que reconhecer a qualidade do filme. É um ótimo filme de ação. Portanto, 5 estrelas. Ah, muito bem, muito bem. E você, meu xará Bruno Costa, eu gostaria que você contasse também para os nossos ouvintes o que você acha do filme Cidade de Deus e quantas estrelinhas no Filmou esse filme recebeu de você. Olá, Bruno Gonteiro. Eu acho que é um filme importante para a retomada do cinema nacional. Eu não vou mentir, eu acho ele um dos pilares dessa retomada com os filmes que nós já falamos. Concordo com o Harold, eu acho que é um filme de uma técnica apuradíssima. O Meirelles faz uma montagem que para o cinema brasileiro era algo inusitado, muito parecida com a montagem de filmes hollywoodianos. é um filme importante no sentido de mostrar uma realidade de fácil identificação dentro de uma história que você consegue acompanhar com facilidade. Claro, ele quer discutir a violência, é um filme que vai falar sobre isso, é um filme que vai falar sobre a pobreza, sobre a violência, sobre o quanto ela é cíclica, sobre os problemas que isso traz, que isso causa e tudo mais. Essa é a discussão em si. Eu gosto de Cidade de Deus, acho um filme realmente muito bom, muito bom. Tem alguns pequenos problemas que me incomodam, por exemplo, Alice Braga é um personagem morto dentro do filme, é um personagem de apoio, mas pra mim não muda muita coisa dentro da história, pelo menos na minha visão, na minha opinião. Tem alguns personagens que são um pouco menos desenvolvidos, alguns muito bem desenvolvidos, enfim. Então eu acho que Cidade de Deus é sim um filme muito bacana, muito bom, mas eu não daria 5 estrelas pra ele não, eu daria 4 estrelas pro Cidade de Deus. 4 estrelas pra ele, tá de muito bom tamanho. Mas eu gosto, como eu disse, eu gosto do filme. Eu acho que a discussão da violência, principalmente agora, eu acho que ela é interessantíssima. E é isso que Cidade de Deus faz, com que a gente discuta violência. Perfeito. E agora, meus caríssimos ouvintes, eu marcarei lá no Filmou em minha conta 5 estrelas também. Apesar dos defeitos que eu já citei, tem alguns pontos que me incomodam, mas em nenhum momento eu posso tirar a grandeza desse filme por detalhes que eu mesmo compreendo. Não é porque as gírias não são adaptadas para a época, ou até mesmo aquele erro lá das balas do Dadinho, ou algum erro ou outro, assim como, por exemplo, no fim do filme, as viaturas de ação dos anos 2000. Mas enfim, são coisas que eu perdoo, justamente porque a trilha sonora é impecável, fotografia impecável, atuação digna de nota. O que aquela preparadora de elenco fez não é concebível na minha cabeça. Ela conseguiu achar meninos perfeitos pro papel, e aquela cena do menino também sendo assassinado, sabe, é tudo muito bem feito. O filme é fantástico nesse sentido. E é claro, é aquilo tudo que o Harold já disse, e o Bruno também, é importante para a retomada do cinema brasileiro, gerou uma fórmula de sucesso. Isso tudo a gente tem que realmente levar em consideração. E, ouvintes, eu peço também que vocês comentem, mandem e-mails pra gente, deixem comentários no site, digam que se vocês concordam com a nossa análise, se não concordam, e, é claro, digam também quantas estrelas do filme vocês vão marcar. E até a semana que vem.